O homem de ferro está ereto. Ele está fazendo sexo com uma morena. O homem de ferro está tendo relações sexuais com a morena. Ele está com seu pênis enfiado na bunda da morena. Você pode ver que cada vez que ela quica, ele fica maior e maior. O pênis dele sobe de tanto tesão, de tanto prazer. Você pode ver. Ele é homem de ferro, por isso que ele tem um pau de ferro. Ele tem um pau de ferro. Ele tem um pau de ferro que machuca qualquer uma menina. Ele é ereto. Toda vez que ele fica ereto, ele faz alguma coisa que ninguém sabe. Mas é só ele sabe que ele é homem de ferro. Ele é homem de ferro. Ele vai tirar a máscara agora. Ele revelou quem é, tirou a máscara. Ele é o homem de ferro e está ereto.